Quando nos despedimos na semana passada no Caso Fazem, Caso Tocam, e falámos de que íamos manter esta linha de continuidade, estávamos já a pensar na entrevista desta semana. A entrevista desta semana é com o Paulo Oliveira. É uma pessoa extremamente mediática, mas não seja agora até na Operação de Triunfo, uma vez mais. A escola é que dá, enfim, em quinta cabeça. Mas a Paulo Oliveira é, sem sombra de dúvida, uma das melhores vozes do jazz em português. E edita um novo álbum, Raça, um álbum em que se junta a Liz Bones. Mas vamos esperar que seja ela própria a explicar o que é gravar, como ela diz, neste álbum em octeto. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova uma vez mais, Paula. Bom dia e obrigada. Paula, o que é gravar em octeto? Pronto, este octeto tem uma formação... Para já, boa tarde ou bom dia a todos. E tem uma formação que eu acho que é particular, é singular. Nunca foi feito um trabalho com este tipo de formação. É a secção rítmica tradicional do jazz, contrabaixo, piano e bateria e voz. E está adicionado um quarteto, um naipe de trombones e eufónios. Estes instrumentos de sopro têm uma sonoridade muito parecida com a voz humana. Digamos que será o instrumento de sopro, o trombone, o instrumento mais parecido com a voz humana, uhum, em termos de situa, em termos de timbre, em termos de qualidade rítmica, muito rica a nível do seu espectro harmónico, se pode assim falar. É muito parecido com a voz humana. E por isso, estes oito instrumentos, em que a voz é considerada para mim sempre como um oitavo instrumento também, apesar de ocupar uma posição muito solista, uhum, cria uma sonoridade muito, muito própria, muito singular, à volta de um repertório criado para a voz e para esta formação, com arranjos propositados para esta, enfim, direcionados para este tipo de formação, e por isso mesmo torna o disco com uma raça muito diferente do que tem sido feito até agora, inclusivamente por mim, porque é uma viragem completamente nova, num novo repertório, numa nova perspectiva em relação àquilo que eu quero fazer. Isso leva-me a fazer esta pergunta: é uma viragem ou um passo em frente? Eu acho que podemos fazer, é virar uma página, é outro passo, é um outro patamar, é outro tipo de história, porque digamos que os outros dois CDs estavam muito voltados para um repertório já existente da música ligeira e que eu fui buscar ao fado, à música ligeira e a outro tipo de músicos, a outros cantores, a compositores portugueses, uhum, onde eu também fiz alguma composição original, mas sobretudo foi revisitar outro tipo de músicas e que não sejam jazzísticas, não é? E transformá-las num universo mais jazzístico. Neste momento, eu acho que larguei esse repertório e criei um repertório propositadamente jazzístico, um repertório original e vestiu desta forma, neste octeto. Para os mais distraídos, recordamos os álbuns anteriores, lembramos as músicas que cantou de Zeca Afonso, lembramos no teu poema, talvez o tema mais expressivo. Se pode, dividir um bocadinho os dois anteriores, para não falar ainda dos dois que são ainda anteriores. Exatamente. Mas pronto, estes dois foram mais conhecidos. O Lisboa que Amanhece é um repertório maioritariamente virado para os anos 70, 80, não é? Mais aquele repertório que foi criado no Festival da Canção e, sim, aqueles sucessos na altura, como tinha o Paulo de Carvalho, Sérgio Godinho. Portanto, é um repertório muito temático ali de uma geração e de umas duas décadas muito importantes. Depois o Fado Roubado, que foi o anterior a este, que foi o anterior ao Raça, aquele que estou a lançar neste momento. Já tem alguma composição original, mas sobretudo, enfim, foi ao fado que eu fui inspirar-me, foi ao Zeca Afonso, foi ao Carlos Paredes, fui a outros compositores e continuar um bocadinho a história que vinha do Lisboa que Amanhece, do Lisboa que Adormece. Portanto, e esse repertório é um repertório datado, é um repertório português com uma referência muito forte e com melodias, enfim, que toda a gente conhece. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe de peças de ouro caindo na lota, quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com constrói uma cabana. Tu trabalhas todo o ano na lota, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de agosto a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Deus disse a monte gordo, nada prende ao mal passado, mas nada prende ao presente, se só ele é o enganado. Oito mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um seu tijolo. Isto que era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre tua figura, tubarão de mil aparas, deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Acontece neste raça é exatamente o contrário, um repertório novo, fresco, completamente, nunca ninguém ouviu aquelas melodias, são melodias e arranjos criados para a minha voz e para o meu, enfim, para o meu estado presente na música e no jazz. Repete aqui a participação do Bernardo Moreira no contrabaixo, não é? Sim, o Bernardo e o Bruno, o Bernardo Moreira e o Bruno Pedroso e o Leo Tardin, é um trio com quem eu já toco há muitos anos e que se repete. Muito embora tenha aqui também a visita de outros músicos, como o André Sousa Machado, que grava também muitas coisas no disco, o Oscar Graça, que é um pianista da nova geração, enfim, uma promessa bastante relevante no jazz português, é um músico extraordinário, e depois no quarteto de trombones, não é? O Luís Cunha, o Rui Bandeira, o Klaus Nimark, com quem eu já tenho feito algumas coisas, mais ao nível de orquestra. E o Lars Ahrens, que é um alemão que vive em Portugal há 10 anos, que se apaixonou pelo nosso solo e o cozido à portuguesa e ficou... e ficou não é pá. Difícil, não é difícil. Pois. Paula, sim, é quem que pensou apresentar, ou melhor, é quem que apresentou esta sua ideia quando pensou em introduzir aqui os Lisbones, não é? Isto é? Claro que estas coisas não nascem assim do nada. Obviamente que já houve uma experiência anterior, numa participação, numa parceria que eu fiz com os Lisbones, a convite dos Lisbones, e que correu muitíssimo bem. E eu não quis perder a oportunidade de continuar essa relação, e já que estava na preparação e na calha o trabalho deste novo disco, convidei-os para participar neste disco e encomendei estes arranjos ao lar, e acho que foi uma belíssima ideia e estou muitíssimo contente, porque é realmente um novo passo, é um novo projeto, é um novo patamar que automaticamente abre novas perspectivas para o futuro. Oh, Paulo tem este disco aí para venda. Portanto, o que recomendamos é uma boa compra de Natal. Exatamente. Natal e durante o ano. Claro, seguramente. Isto não é efêmero. Aliás, uma das vantagens deste tipo de música também é precisamente isso, não ser efêmera. Uhum. Mas a Paulo tem a oportunidade de apresentar, julgo que em outubro, no Angra Jazz, o álbum. Sim, sim. Aliás, foi gravado até para a RTP2. Uhum. Apresentei este projeto no Angra Jazz. Uhum. Estávamos mesmo a arrancar com o projeto em estrada. Exato. E foi uma emoção muito grande, porque estávamos, pronto, era a grande, uma das grandes estreias, não é, deste ano, e foi muito emocionante. Mas nós vamos apresentar fazer uma nova apresentação, agora no dia 17 de dezembro, no Onda Jazz. Quisemos em Lisboa apresentar isto num clube, uhum. Faz mais sentido, até porque tem tudo a ver com a música, aquele ambiente de clube, e até mesmo para receber os amigos e falar sobre a música, e estar num ambiente menos formal. Este disco, todo este disco pode ser apresentado ao vivo, exatamente como está a ser tocado. Eu acho que a grande vantagem de se poder ouvir este disco ao vivo é sentir o pulso das pessoas que estão em cima do palco, sentir a emoção do momento, que é sempre diferente de concerto para concerto. E nós estamos muito disponíveis e queremos muito tocar este concerto pelo país fora. O Angra Jazz. Pois, quem sabe, vendemos uns discos nos concertos e assinamos os CDs, e as pessoas podem sempre confraternizar um bocadinho a seguir ao concerto. Aliás, tem sido, e já vários autores aqui referiram, uma das possibilidades de hoje o disco chegar às pessoas é por via do pós-concerto. Exatamente. Porque, infelizmente, na venda dita habitual, as coisas são cada vez mais complicadas, não é? Então, até porque, quer dizer... Também não é uma música mainstream. Fazendo um bocadinho aqui, eu acho que as lojas tipo Fnac tomaram conta do mercado. E isso impuseram uma série de regras também na venda e na distribuição, que eu acho que vem limitar a distribuição. E eu acho que a melhor forma, para já as pessoas compram mais barato os CDs nos concertos, e têm a possibilidade de ser vendido pelo próprio músico, haver ali um contacto direto. Depois do concerto, eu acho que a pessoa fica com uma ideia diferente da música e acho que tem mais vontade de comprar o disco. Penso que estes canais de distribuição feitos pelo próprio artista são extremamente importantes. E acho muito, muito bom que possamos fazer ao vivo e ter as pessoas a seguir. Quem acha que vai ser o, entre aspas, consumidor desta raça? Quem comprou os dois primeiros álbuns anteriores ou os últimos dois álbuns? Ou ambos? Eu acho que são ambos. Muito embora, o que eu acho que é importante salientar aqui é que é um disco diferente dos outros dois. Dos outros dois últimos, que são os que venderam bastante, bastante, é diferente. É um disco bastante diferente, uma sonoridade diferente e nova. E nós precisamos de fazer isto. Não vai ser só aquele som de trio e voz. Não. E ter um solista de vez em quando a fazer uns solos. Não vai ter isso. É um disco com muita orquestração, um disco muitíssimo elaborado, com uma profundidade ao nível dos arranjos. Superior, se calhar, ou diferente. Mas é um disco muitíssimo elaborado. E tem uma escrita muito, muito própria e um rigor muitíssimo diferente. Eu digo diferente, não é mais nem menos, é diferente, porque a música está toda escrita, tudo o que está no CD, a música escrita, é quase música erudita, e eu acho que isso é um disco que levou muito mais tempo a ser elaborado, levou muito mais tempo a ser preparado, muito embora o tempo em estúdio tenha sido praticamente o mesmo. Nós gravámos o disco em 3 dias e... Mas pronto, a sua preparação foi muito difícil. Sim, mas a pré-produção teve que ser muito boa, para ter só 3 dias em estúdio e ter este nível. Obrigada, porque a produção sou eu. Estou sempre eu a produtora executiva e a produtora musical. Digamos que tenho o privilégio de ter músicos fantásticos. Portanto, produzir discos assim com as pessoas que são passa por uma coisa muito importante, na minha opinião. É conhecer muito bem quem são as pessoas que vão para o estúdio. Claro. E organizar muito bem a estrutura de gravação no estúdio. Esse é o grande segredo de se poderem fazer discos deste nível em 3 dias. Tem que haver ensaios, tem que haver uma escrita muito bem feita, porque não é? Tem que ser tudo muito claro. E depois, claro, tem que ser músicos de excelência, que é o caso. Eu vou daqui agora lançar uma provocação. Como é que em 3 dias conseguiu, inclusive, convencer 2 crianças a gravar bem e tão bem. E estamos a falar do tema Cão, que é o tema que abre o álbum, não só, aparece mais à frente também com uma versão mais longa, o que é uma composição do Mário Lajinha, e onde tem o Pedro Pinto, Luís Pinto, pessoas que lhe dizem muito. Claro, são os meus filhos. Exato. Claro que essa chegada ao estúdio, eles chegaram lá e foram os profissionais, confesso. Chegaram lá e gravaram dois takes cada um, e nós depois pudemos, enfim, escolher o melhor e colar um com o outro, ver qual era a sonoridade que ficava melhor. Mas essa preparação, obviamente, que foi feita em casa e foi feita de uma forma muito natural. Eles são dois miúdos que são completamente estimulados. Não sou só eu que sou músico, o meu marido também é músico. Sim. E esse estímulo está desde que eles existem. Exato. E, portanto, obviamente, que é ouvir-me trabalhar as coisas em casa e presenciando e estando a fazer os trabalhos de casa ou a desenhar ao pé de mim enquanto eu estou a trabalhar os temas, aquilo vai entrando. Portanto, são horas de estudo sem eles se darem conta que estão a estudar tantos temas. Para eles, isto sempre pareceu muito fácil. Obviamente que não aprenderam um tema de um dia para o outro. Foram ouvindo, foram cantando. Não é um poema fácil, ou seja, já conheciam o poema, porque aquilo foi retirado de um livro de poesia para crianças que eu lhes li. E, portanto, foi interesse. Eu acho que foram eles que se começaram a envolver com o tema e começaram a ficar interessados em ouvir e acharam graça ao tema. E depois essa magia passou um bocadinho para aquela ideia que eu queria já antiga de os levar comigo para estudo e participarem num CD comigo. E aconteceu muito naturalmente. Mas lá está, são horas de se calhar de estudo sem eles perceberem que estavam a aprender uma coisa. Que idade é que eles têm já agora? Neste momento, o mais velho tem 9 e o outro tem 8. E eu apresentar deste tema, deste poema de Alexandre O'Neill, quando o leu ou quando pensou em musicar, tinha a imagem deles? Pensou logo, isto tem que ser com a participação de... Eu acho que ficou com um bocadinho a ideia de que... Eu achei muita piada ao poema quando o li, e quando lhes li, eles também acharam muita graça. E achei que era um poema muito bom para o Mário compor. Que para já considero o Mário um compositor inspiradíssimo. Uhum. É um músico que tem uma sensibilidade incrível, um recorte ao nível das suas melodias fabuloso. Faz parecer uma coisa muito fácil. Nós ouvimos o tema e parece uma coisa muito fácil quando aquilo é altamente complexo. E eu acho que isso é que é uma grande virtude do Mário. E depois, claro que sem querer, não foi uma coisa imediata quando pediu o tema, para fazer o tema, mas depois de ouvir a melodia a primeira vez, comecei logo a pensar isto com as vozes dos meus filhos aqui, isto ficava muito engraçado. E depois fui vendo se resultava, porque o tema é complexo, não é? E eu não sabia até que ponto é que eles seriam capazes de corresponder ou não, porque são crianças e o tema é mesmo complexo. Portanto, deixei a coisa fluir e deixei-os aprender naturalmente e depois verifiquei que sim, quer dizer, que eles fizeram aquilo com bastante facilidade e com bastante humor, sem se aperceberem que estavam a cantar uma música ritmicamente complexa. Mas eu até tenho medo de falar na complexidade da música, porque isto pode afastar um bocado as pessoas. Eu acho que não é. Eu ouço o tema com muita facilidade. Eu acho que é um tema muito divertido e, sobretudo, muito inspirado. Yeah. Temos aqui um disco, como disse há pouco, se apresenta para venda. E quer queiramos, quer não, embora tenha havido melhorias, não é uma música muito radiofónica, ou seja, não temos muitas rádios a passar estilo musical. Uhum. Onde infelizmente. Exatamente. Onde é que te vê como a melhor montra para que este disco chegue às pessoas? Nos leitores de CDs de cada um em casa. Para isso preciso comprar, mas isso é pescadinha do rabo na boca. É, mas sabe uma coisa, eu acho que esta coisa este problema dos downloads e por um lado vem divulgar a música a um nível que até agora não era possível. Esta música não se pode fazer download na internet, pelo menos até agora. Agora, o que eu acho que é importante, quando eu compro um CD, há CDs que eu quero mesmo comprar, que eu não me satisfaz o download, mesmo que comprado na net, não me satisfaz, porque... Uhum. Falta o formato físico, falta o livro... Falta, por exemplo, a fotografia da capa, que eu acho que isto é engraçado dizer. Eu estou na fotografia da capa com um trombone feito em cabelo, na minha cabeça. Uhum. Este trombone tem uma história, porque eu queria muito esta associação logo de imagem ao que está dentro do CD. Eu fiz um molde de trombone e encomendei a um cabeleireiro que me forrasse aquilo de cabelo. Portanto, tenho toda uma história. Eu tive que ir para o Martim Muniz arranjar cabelo da cor do meu para fazer uma extensão para poder... colar aquele trombone. Eu acho que tudo isto também transporta uma história e uma imagem que sei lá, eu gosto de ter em casa. Não me esqueço, por exemplo, dos discos da Joni Mitchell, que são autênticas obras de arte. As capas de CD dela, não quero estar aqui a fazer nenhuma comparação pretenciosa, porque não tenho dinheiro para fazer aquele tipo de capas, mas só aquelas pinturas a óleo que ela faz, a elaboração daquelas capas, tudo isso faz parte de um objeto que também é importante ter em casa, não é? E que não basta estar dentro do iPod. Eu acho que a música que está neste CD, eu acho que fala por si e é suficiente, não precisa de uma capa bonita, mas já agora a capa é bonita. Uhum. E tem fotografias de nós em estúdio, tem imensa coisa, alguma informação que eu acho que é importante. Também está disponível no meu Facebook, na página do meu Facebook, a entrevista que é feita aos músicos e o ambiente que se viveu naqueles dias. E, inclusivamente, o ambiente que se viveu um bocadinho no Angra Jazz, está uma mistura muito bem feita de 7 minutos e tal, de entrevistas, e que fala um bocadinho de nós todos e do que é esta música para nós e para mim, sobretudo. Portanto, as pessoas quiserem ver a minha página de Facebook, Paulo Oliveira, eu acho que é assim, Facebook, acho que basta clicar em Paulo Oliveira. Exatamente. E podem consultar e fazer comentários e... Está o link na nossa página, portanto é fácil para as pessoas. Se lembrar da página da Rádio Boa Nova, está o link, portanto, para se terem a lerem. E podem fazer comentários, deixar as suas mensagens e tal. E se calhar ficam com mais vontade ainda de comprar o CD. Eu acho que isso é muito, muito, muito bom e muito benéfico. Como disse há pouco, o Fado Roubado é um álbum que já tinha dois temas originais. Uhum. É trabalhar sem rede, quando todo é um álbum cheio de originais. Cheio de originais. Embora também este não tem dois temas que não são originais, mas são do repertório tradicional norte-americano. São um bocadinho a ponte ao verdadeiro, ao jazz tradicional, porque é a grande influência deste disco também. Estamos a falar de Days of Wine and Roses e Star Eyes. Os outros são todos originais. Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que é uma aventura, não é? Porque hoje em dia é muito mais fácil, se calhar, fazer coisas ou gravar coisas que as pessoas já tenham na memória de alguma forma, algumas referências. Mas também é bom fazer coisas novas. Eu sinto uma enorme necessidade de fazer isso. Eu sei que estamos numa altura, uma época má, porque as pessoas estão menos receptivas, as pessoas estão mais tristes, não têm tempo ou não dispõem de tempo para dar mais atenção àquilo que não é aquele tum-tum-tum-tum que ouvem constantemente quando entram numa loja. Não é? Hoje em dia pensa-se de uma forma muito comercial em relação à música. Eu não consigo pensar assim. Eu tenho que ser muito verdadeira naquilo que digo musicalmente. E muitas vezes tem a ver com um universo que não é o comum das pessoas, ou que não é o comum dos outros, ou do que se faz comercialmente. Não lhe vou dizer que isto é um disco comercial, muito embora eu acho que seja um disco cheio de melodia, cheio de emoção, e que muito agradável de ouvir. Olha, eu não posso, isto parece tão pretencioso e narcisista, mas quando uma pessoa está muito feliz com aquilo que acaba de fazer, exatamente, não consegue passar as coisas de outra maneira. E é isto que eu peço desculpa de ser tão... Se calhar pode ser pretenciosa ou narcisista, mas eu amo muito a música que fiz neste disco, e gosto muito dos músicos, gosto muito da música, e acho importante passar essa emoção e chamar a atenção das pessoas para ouvir. Há pouco falo do aspecto gráfico, e eu sou sincera, sempre pensei que este trombone fosse Photoshop. Não, não tem Photoshop nenhum. muito. Absolutamente. Tem aqui, inclusive, fotografias de interior, portanto, que mostra a gravação deste, deste CD, de que, juro-lhe, nunca pensaria que fossem 3 dias de trabalho aqui em termos de estúdio, não é? Foram 3 dias, mas, quer dizer, tivemos trabalho anterior. É, claro. Não podemos fazer isto em 3 dias, o trabalho tem que estar muito bem preparado. E era isso que estava feito. Eu tenho um quarto dia de estúdio só para selecionar faixas que correram melhor, só onde levei os meus filhos calmamente e eles tiveram lá uma hora a brincar e a comer bolachas e a cantar. Portanto, percebe? Tive um quarto dia só para ouvir tudo e selecionar as melhores faixas e poder passar para um outro disco e então depois passarmos à mistura. O quarto dia foi para ouvir a música e para poder selecionar essas coisas. Mas 3 dias foi gravar intensamente, manhã e à tarde. Como digo, isto é possível com os músicos que são e com as pessoas que são. E foram 3 dias magníficos. 3 anos de gestão do Fado Roubado. Este tempo foi o quanto baste para termos este disco e nestes 3 anos houve muita coisa que ficou na gaveta? Vai sempre ficando, porque todo o processo criativo, eu acho que nós começamos com uma ideia e ele vai se transformando. E então, ao transformar-se, para já juntam-se uma série de temas e depois há uns que ficam de fora e ficaram alguns temas de fora. Temas meus, temas de outros músicos que compuseram para este disco, que inicialmente eu não queria que os trombones ocupassem toda a forma do disco. Uhum. E depois de gravada a música e depois do conceito elaborado e depois de eu ouvir os arranjos, não tive como fugir à ideia de que este disco é para ser Paulo Oliveira e Lisbones. Cabe muito pouco mais de repente ter mais um quinteto ou ter outra coisa que não tem nada a ver com esta formação. Pensei que não fazia sentido. Anos, eu acho que nós também temos que deixar respirar um disco. Isto são discos que levam, têm uma respiração longa, não são discos de consumo em 2 meses e depois as pessoas estão fartas. Não. É um disco para se ir mastigando, para se ir tocando e tem normalmente um tempo de duração que vai de 2 a 3 anos. Eu acho que só vou gravar o próximo disco daqui a 2 anos outra vez. A child that played through the meadowland toward a closing door. Door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze, filled with memories of the golden smile that me to the days of wine and roses anew. Mm-hmm. comecei numa altura em que a Paula volta à Operação Triunfo, que lhe ocupa naturalmente muito tempo, ou que julgo saber está a tirar um mestrado, neste momento também. Também. Assim, o que é que sobra? O tempo quando vais para dormir, não é? Sim, mas eu acho que é bom quando se tem o tempo assim ocupado a fazer todo o tipo de coisas que nós gostamos. Eu adoro fazer o programa de televisão, gosto mesmo de fazer aquele programa. Uhum. Acho que são momentos únicos ali, é uma forma de dar aulas condensada, com objetivos muito concretos a curto prazo, põe-nos numa adrenalina completamente diferente no ritmo de dar aulas. É bastante bom, porque isso contrasta um bocadinho com as aulas que eu dou na Universidade de Évora, que é um dia por semana, que é um ritmo diferente, os objetivos são mais a longo, médio prazo e têm outro tipo de intenção. E depois, o programa, quer dizer, o lançamento do disco e o programa foi coincidente, porque quando eu gravei o disco a meio do ano e depois comecei a trabalhar no projeto e a planear o seu lançamento, ainda nem sequer tinha sido convidada para esta edição e coincidiu. Não sei se é bom, se é mau, mas acho que também, por um lado, se calhar atrai pessoas que não são o target deste tipo de música e que se calhar ficam curiosas em relação ao que eu possa fazer. Por outro lado, também existem aquelas pessoas que agora estão na Operação Triunfo, isto é um ato comercial e tal, são os, um bocado eu chamo-lhes os peneirosos da intelectualidade, e se calhar podem, no caso de ter achar que não é o momento deles ouvirem agora a música, porque enfim, ou de divulgarem, porque não é, porque isto só os intelectuais não se misturam com a televisão e tal. Isto às vezes acontece um bocado destas coisas que eu acho uma parvoíce bocada. Mas isso são só um ou dois, não? Felizmente não é muita gente. Claro. Mas é assim, eu acho que é um tempo maravilhoso. Eu estou a trabalhar numa coisa que eu amo fazer, que é a Operação Triunfo, que é o meu disco, e fazer os meus concertos. Portanto, não podia estar melhor. É que se junta ainda à Escola de Jazz de Luís Vilas Boas, não é? Sim, exatamente. Eu à escola de Jazz de Luís Vilas Boas e à instituição do Hot Club estou ligada para aí há mais de 20 anos. E estou ligada à direção. Aquilo é como se fosse a minha segunda casa. Enfim, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou estar sempre ligada até ao fim da vida. Nunca é demais lembrar, até porque a segunda vez que entrevistamos, o outro, aliás, foi quando apresentou aqui o Fado Roubado, aqui na Boa Nova, é que iniciou os seus estudos aqui bem perto de nós, em Coimbra, não é? Exatamente. Sim, eu sou de Coimbra. Exatamente. Portanto, eu sou de Coimbra e comecei no Conservatório, mas comecei como bailarina no Conservatório, bailarina clássica, e depois é que vim para Lisboa para estudar canto, no Conservatório em Lisboa. E lembrar ainda, porque há pouco falámos dos discos e referi os dois últimos, mas o primeiro é já de 98, portanto estamos 98. A falar aqui 12 anos de distância, não é? Uhum, é verdade. Hoje em dia, olhando para esses trabalhos, assim, se fosse agora, faria algo diferente? Ah, eu acho que não, aquilo tem muito a ver com a minha história do momento e com aquilo que eu era capaz de fazer. Uhum, está datado, não é? Sim, eu acho que eu não gosto de olhar para trás e dizer, eu não faria assim. Faria assim, isso é uma coisa que para mim normalmente não faz sentido. Na altura foi assim que eu senti, foi assim que eu pude fazer, não é? Havia uma série de condicionantes, não só, sei lá, financeiras, do grupo com quem eu tocava na altura. O primeiro disco era um grupo que eu tinha trazido de Nova Iorque, porque eu os tinha conhecido em Nova Iorque, fizeram uma turnê comigo em Portugal e gravámos um disco. Portanto, teve uma série de condicionantes. Vieram a Portugal porque eu tive uma encomenda da Gulbenkian para fazer um projeto sobre música brasileira, ao qual eu dediquei o repertório de Elis Regina, e depois gravei esse disco. Música completamente música brasileira. Foi um disco diferente, com uma sonoridade jazzística. Depois foi um disco de música portuguesa, que gravei com João Paulo Esteves da Silva, em um concerto que eu fiz ao vivo. E foi magnífico, e muita coisa experimental, temas de João Paulo e já muita música original. Foi um projeto que teve muito a ver com raízes portuguesas, ao qual eu vou voltar outra vez, mais tarde ou mais cedo. E depois os outros, também numa continuidade e numa procura de um jazz cantado em português, vem o Lisboa que adormece e o Fato Roubado. E depois este, agora totalmente diferente. Veloz o cavaleiro. Quer mais além, sorri, vai ligeiro, deixa para trás o amor, prisão de dor. o céu à sua frente, o infinito além. Sorri ligeiro, vai sem ter medo de ninguém. Quer mais além, leva a máscara na mão. Tirada ao seu amigo, quer mais além, mais do que amor sofrido. Foi ali descendo ao mar, ligeiro vai o mar, abriu as suas ondas. Ninguém, a lua foge ao céu, fica ali o cavaleiro, quer mais além. Ao seu amigo, quer mais além, mais do que amor sofrido. Foi ali descendo ao mar, ligeiro vai o mar, abriu as suas ondas. E mais ninguém, a lua foge ao céu, fica ali o cavaleiro e diz-se que ali morreu Yarawê. Mais além, ir além, mais além. Onde disse, e julgo que bem, que a grande vantagem de um mestre é quando os seus alunos o superam. Uhum. Quer no Hot Club, quer na Operação Triunfo, almeja que os seus alunos obtenham esse nível? Claro que sim. Eu acho que a melhor recompensa que um professor pode ter é saber que o seu aluno vai vingar e que tudo aquilo que lhe disse vai servir para ele, vai ajudar a poder vencer. Só que, infelizmente, nem só, quer dizer, estamos a falar de qualidade de execução e de qualidade na performance. Isso é aquilo que eu sei passar. Agora, a receita para ter sucesso, não sei. Infelizmente, não sei. Gostava de saber, senão já tinha eu muito mais proveito e escusava de andar a jogar no Totoloto, não é? Portanto, e essa receita eu acho que não se aprende numa escola, não se aprende em lado nenhum. E não há, não existe essa receita. Nem os editores sabem o que é que isso é, porque fartam-se de apostar em coisas erradas, nos cavalos errados, e às vezes deixam passar ao lado um cavalo que foi vencer noutro sítio, noutra pista. Isto é constantemente assim. Portanto, o que eu aconselho às pessoas e aos alunos é que sejam mais verdadeiramente possível, mais verdadeiros possíveis, para que, pelo menos através daí, através dessa veracidade, dormirem sempre bem e descansados até ao fim da vida. Claro. E sabem que acreditaram numa coisa e foram por ali. Agora andar a jogar, não acredito muito nesse jogo de vamos tentar aquilo para ver se vende, vamos tentar... Isso não consigo funcionar assim, não consigo passar esse perfil. Pior ainda, é aqueles que, a partir do momento que um tem sucesso, depois tentam arranjar algo que seja parecido. E depois, em vez de um, surgem cinco. Exato. Enfim, mas é um bocado o panorama da música em português. É um bocado. Vamos à fase dos desafios. São três. O primeiro é este. Imagino que a Paula vem aqui ao Oliveira Hospital, teríamos muito gosto de fazer um concerto. E lhe diz assim, Paula, inclusive, pode fazer aqui organizar um sarau. E pode trazer consigo duas bandas, dois autores. Quem duas gostaria... bandas e dois autores. Ou dois autores. Quem gostaria muito de trazer consigo? Muito bem. Um sarau, duas bandas e dois autores. Agora, olha, eu levava João Paulo Esteves da Silva, pianista, e levava a Orquestra de Jazz do Hot Club. Muito bem. Segundo desafio, vem alguém da cena internacional, extremamente conhecido, e que, chegando a Portugal, diz assim, eu quero que a Paula Oliveira faça a primeira parte do meu concerto. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Posso dar dois nomes? Pode. O Herbie Hancock e a Johnny Mitchell. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Então agora o terceiro, e o que dizem é o mais difícil. Vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda portuguesa. E querem que a Paula Oliveira participe nesse tributo, fazendo uma versão de um tema. Em que tributo gostariam de participar e já agora com que tema seria? Ora bem, não é assim tão difícil. Digamos que eu gostava de fazer... Música portuguesa, está-me a dizer? Sim, sim. Então deixa-me ver, tributo a alguém. Eu acho que vou outra vez ao meu mundo, não é? Deixa-me cá ver... Confesso que é difícil. É difícil porque, para já, não queremos nunca excluir ninguém. Nem claro, acima de tudo, a maior dificuldade é essa, não é? Não queremos excluir ninguém, não, mas é? Então eu vou buscar um compositor, que é um compositor da nova geração e que tem feito muito pela sombra. Uhum. Poucas pessoas, quer dizer, conhecem algumas pessoas, mas pessoas mais ligadas à música e conhecem o seu trabalho com várias cantoras. E neste disco eu tenho um tema seu e ele toca comigo no disco. Que é um músico que está na Brigada Vítor Jara e se chama Ricardo Dias. Eu gostava de mais tarde ver feito um tributo de música portuguesa a este músico, porque já tem feito muitíssimo pela música e com várias cantoras, inclusivamente a Mísia, Cristina Branco, enfim, uma série de cantores, e pelo Fausto, com o Fausto, com o Sérgio Godinho, enfim. Também de Coimbra, Anitta Salomé, ele trabalha muito na sombra com estas Exatamente. Pessoas. Também de é Coimbra. É um músico incrível e por isso eu faria um tributo ao Ricardo Dias e cantaria um tema dele. Uhum. Também de Coimbra, não é isso? Exatamente, de Coimbra. Uhum. E por isso, por ser da mesma cidade que eu. sussurros de paixão, meus gestos, suor, vão morrer calados. Não há volta, não importa a falta desse amor. Eu agora estou a fazer uma coisa muito que eu acho que é benéfica, não é chegar e fazer um concerto. Eu faço um concerto e ofereço um workshop. Trabalhamos num workshop para as pessoas locais. Eu acho que fica sempre mais qualquer coisa. Claro. Dá-se mais qualquer coisa às pessoas. O que interessa, eu acho que é isso. Que é uma coisa que me dá imenso gozo e a receptividade tem sido enormíssima a esse nível. Aparecem imensas pessoas para cantar e ouvem sempre uma opinião. Podem desfrutar sempre de um determinado momento, podem ouvir o concerto, falar sobre o concerto, enfim, desfrutar da música e partilhar a música com as pessoas. O repto está lançado. Esperemos que quem direito nos tenha ouvido também. Ok. Paula, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada. E já sabes, estamos aqui já a marcar, tal como fizemos a outra vez, marcar já ponto de conversa para o próximo disco. Muito obrigada. Que, já que como há pouco disse, daqui a 3 anos estará cá fora, é isso? Sim, 2 anos, penso que sim. Paula, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada. E boa sorte, naturalmente. Muito obrigada. Do meu pai.